eu sei que o inimigo quer destruir as vidas de quem Deus por amor vem unir. Certas palavras machucam e ferem o peito, causando dor. São diferenças no palco da vida, trazendo desabor. Mas tem que haver perdão aqui em nome do amor. Quero pedir-te perdão por ter magoado teu coração, por não ter te ouvido e dado razão, e me esquecer que foi Deus. Através de Jesus, que é bonito a gente perdoar. Aprendendo com Ele, podemos o mal superar. A gente pensa.